pegou? Quem que roubou? Ninguém mais acha. Quem que levou? Tá na cozinha, no corredor, atrás da cama, mas quem roubou? Dona Carmen, você sabe onde está meu coração? Não sei! As malvadas esconderam, muito tempo se passou. Como querem que eu saiba se o meu já enferrujou? Eu não uso quase nunca, como dizem, coração. As malvadas pedem perdão.